esqueci o número do telefone, mas o dedo trava na tecla verde. Não sei se desligo ou se fico distante, ou se ligo e mato logo essa sede. E se eu te ligar, você não me atender. Mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? Vou tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai, só quer seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou, caiu. É isso que eu sou pra sua vida. Chamadas não atendidas, de todas as lembranças mal vividas foram esquecidas. Chamou, chamou, até da ocupada. E você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou, até da ocupada. E você apaixonada aí do outro lado. Remix Produções, a produtora do sucesso. Neta da paixão, acelerando os corações apaixonados. Vou tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai, só quer seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou, caiu. É isso que eu sou pra sua vida. Chamadas não atendidas, todas as lembranças mal vividas foram esquecidas. Chamou, chamou, até da ocupado. E você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou, até da ocupado. E você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou.